noite eu comecei a procurar aquela garota, eu preciso encontrar. Mas essa cidade é tão imensa, não sei seu nome nem como lhe chamar. Linda garota de Berlim, linda garota de Berlim. Já desesperado parecia que era o fim, nunca encontraria a garota de Berlim. De repente então ela me apareceu, foi no piscar de olhos, não sei como aconteceu. Fiquei ali parado, ela então se aproximou, olhou bem nos meus olhos e pra mim assim falou: Hey Punky, wo kommst du her? Bist du neu hier? Wird dir mal lieb sein? Kennst du Risiko? E esse mistério minha vida perseguiu, aquelas palavras, aquele olhar febril. Eu sei que esse tormento lindo nunca terá fim, jamais esquecerei a garota de Berlim.